Bem-vindos ao nosso canal YouTube neste Falando Nisso Extraordinário. Um Falando Nisso que comemora, antes de tudo, os nossos 100 mil inscritos. Acabamos de receber uma placa comemorativa diretamente do YouTube. Então, a placa bastante narcísica, vocês podem ver que tem uma imagem, você pode se ver nesses 100 mil. E um pedacinho dessa placa é de cada um de vocês que ajudou o canal a chegar nesse momento e nesse ponto. Para comemorar essa etapa, nós temos aqui o nosso convidado de honra, o nosso convidado Cláudio Tebas, que é um palhaço profissional e que com ele estamos publicando um livro chamado O Psicanalista e o Palhaço. Como escutar os outros e transformar vidas, pela editora Planeta. É o palhaço e o psicanalista. É o palhaço e o psicanalista. Então, vocês já estão vendo que a gente está numa sincronia absoluta. É o palmeirense e o corintiano jogando para a frente. Mas então, como é que a gente se conheceu, Cláudio Tebas? A gente se conheceu na Carandá-Viva Vida. Que é uma escola, né? Uma escola. Eu coordeno lá na Carandá um grupo de pais e mães que eles se reúnem para discutir as angústias e prazeres de ser pai e mãe no mundo. Aí, num determinado momento desses encontros, a gente sempre chama um especialista para esse nome de quem? Tcharam! Christian Dunker. E aí, por conta que você ia lá e eu comecei a pesquisar, vi que você era... Puta, caraca, o cara é incrível. E aí fiquei assim, super ansioso para te receber, né? E aí você chegou na escola e a gente tá aqui. Então, mas o outro lado da história é que me ligaram, me falaram assim, vai ter uma conferência onde, aquela confusão de sempre. Eu falei, será que dá, não dá? Não, mas vai ser com Cláudio Tebas. O Cláudio Tebas? O cara jogando no quintal? Isso pra gente da nossa geração, né, que conheceu o que era lá o Teatro de Santa Cruz, lotado, com gente aproveitando com esse espetáculo, esse show que o Tebas participava, chamado Jogando no Quintal, que era outra maneira de você assim, ir ao teatro, mas também para brincar, para se divertir. A hora que eu vi que era o Cláudio Tebas, o cara do Fala Que Eu Não Te Escuto, o Bully vai pôr isso aí na no nossa descrição. É incrível a experiência assim, antropológica que o Tebas promoveu, andando pela cidade, falando assim, atrocidades e percebendo que as pessoas não se escutam. Também o Play Monday, que é um sucesso internacional, são milhões de inscritos, né? Essa ideia assim, de gravar alguma coisa que perturbe o teu cotidiano, precisamente na segunda-feira, um sucesso. Então, quando eu descobri isso, falei, bom, então vamos lá falar com o Tebas e rolou um encontro que foi aquela coisa assim que na hora que você cruza, você fala, esse cara ele faz uma coisa muito parecida com o que eu faço. É. Esse cara tem alguma coisa aqui que a gente se entendeu imediatamente, rolou muito bem e tal. Depois fizemos uma intervenção lá na Casa do Saber. E conversando, né, do que é que tinha gente em comum, a gente descobriu que, no fundo, palhaço e psicanalista são escutadores, são especialistas na arte ou na ciência da escuta. E daí veio a ideia do livro, não é, Tebas? Veio a ideia, assim, você apresentou a ideia. Você... telepaticamente me inoculou a ideia. A gente estava na Casa do Saber, acabou o curso e a primeira vez que a gente fazia uma coisa meio junto, assim, a gente só tinha cuidado pelo Skype e as pessoas gostaram. Aí o Christian, entusiasmado, anunciou, eu e o Tebas lançaremos um livro. Eu, pá, fiz de conta que estava sabendo. Parecia a ideia perfeita para aquela hora, né? E a gente foi tomar uma depois e passamos a escrever e estamos aqui. E depois apareceu essa ideia, né, da editora Planeta, do Cassiano, Felipe, o pessoal, de promover esse trabalho sobre a escuta num momento em que havia assim, um diagnóstico comum e que a gente começou a viver na carne o que, que é a incapacidade das pessoas de se escutarem. Né? O ano passado isso foi uma crise monológica, foi uma crise das pessoas assim, que não conseguiam se escutar. Né? Havia um consenso sobre isso. Então a gente começou a trocar cartas, a falar a respeito, a fazer algumas intervenções, né? E daí veio essa ideia de que a gente tem em comum um entendimento, né, da escuta como alguma coisa que parte assim, do reconhecimento de uma vulnerabilidade, né? Ou no caso assim, do psicanalista, como dizia o Lacan, né, de uma recusa ao exercício do poder. Escutar é você suspender o seu desejo de colonizar, de saber, de ser senhor do pensamento do outro, né, e também do seu próprio. Né. Isso tem que ver com uma experiência assim, de ser capaz de se separar, sim, do outro, mas de si mesmo. De não se levar tão a sério. E é nessa arte que eu encontrei o Tebas. Né? Primeiro, é muito uma honra estar com esse chapéu aqui no seu programa, que é o primeiro chapéu da minha história. Ah, é? É, meu primeiro chapéu. Antológico, arqueológico, primeiro. Ur-chapéu. O chapéu. O palhaço, ele habita essa zona de inadequação e, por isso, de vulnerabilidade. Né? E é esse estado, todo palhaço que vai pesquisar palhaço, ele cita que tem que acessar um estado. E esse estado é esse estado de estar vulnerável. Porque estando vulnerável, você vai tirar um pouco das camadas que tem entre você e o outro. E ao tirar essas camadas, você encontra com o outro a partir desse outro jeito que você está. Mais vazio, menos no desejo de ter o poder sobre alguma coisa. Então acho que nesse sentido se aproxima muito de Lacan. Porque é a renúncia de um poder. E o palhaço é um despossuído, né? É um pobre. É alguém que, assim, que perdeu tudo. E justamente por isso, por ser um espécie errante, até onde eu entendi, ele tem uma posição privilegiada no mundo. Né? Ele não tem aquele interesse que as pessoas comuns têm e pode funcionar como um espelho do que é a nossa miséria não reconhecida. Né? É porque o que pode defender alguém que sabe que não tem nada? Uhum. Então, a partir desse estado de perda, você saber que não tem nada, é que você pode se esvaziar. Porque aquilo que é teu não vão tirar. Isso o palhaço trabalha fortemente. Podem tirar meu prato de comida, mas a minha fome não tiram. Então, como eu estou muito conectado com aquilo que é profundamente meu, o resto não tira. Você não tira nada de mim. Então, eu me permito entrar em contato com você mais aberto. E absolutamente desprovido de desejo de competição, de poder. Por isso que o bobo habitava as cortes. Uhum. Porque na corte estava todo mundo querendo ser alguém lá. E o palhaço estava só assistindo. O bobo da corte. É, o bobo da corte. Esse é um livro que pretende, assim, modestamente, transmitir alguma coisa, ensinar, talvez, a arte ou a ciência da escuta, para aqueles que lidam, e para aqueles para os quais, assim, para todo mundo, mas para aqueles como o sujeito que está numa empresa, numa escola, um artista, aquele que lida com pessoas... E que talvez tenha perdido essa consciência de que a escuta se aprende, que a gente pode buscar, aperfeiçoar isso, isso é uma habilidade. A gente tenta ensinar isso para os alunos, assim, psicologia, para aqueles que querem se tornar psicanalistas. Então esse é um livro exercícios, onde a gente conta casos, onde a gente fala um pouco de teoria, onde a gente tem o quê? Um relato da nossa experiência. É um livro assim que a gente quer que seja acessível para todo mundo. Não é um livro para especialistas, né? Não é um mas, livro para especialistas. Mas, ao mesmo tempo, são imagens que a gente quer colocar aí, dividir com vocês, para intervir. No fundo, é um livro também político, para intervir nesse momento em que a gente precisa se escutar mais. A gente precisa aprender a escutar mais o outro, para se transformar junto com o outro, para transformar o outro, para transformar o mundo. É um livro que fala sobre isso, fala também sobre os fracassos da escuta. Né? Que não são poucos. Na verdade, a gente habita mais os fracassos do que o sucesso. Por exemplo, Tebas, minha filha, querida Natália, que você conhece, repetiu de ano, tomou pau na FUVEST. Christian, você sabe quantas crianças têm a oportunidade de estar numa escola? A gente chama esse ser abominável de um abominável homem IBGE. É, você não tá bem, você conta aquilo para uma pessoa e a pessoa, em vez de te escutar, ela vem com uma estatística para provar que você não tá tão mal assim. Ela quer ter razão, né? Ela quer, assim, no fundo ela quer te ajudar, né? Ela quer te tirar daquele estado de sofrimento. Mas sem reconhecer que naquele estado de sofrimento você tem um fragmento de verdade, você tem algo que precisa ser reconhecido antes de ser transformado. E não é porque tem 500 pessoas mal, porque a minha tristezinha não é merecedora de acolhimento. Sim. Né? Por exemplo, eu quebrei o dedo. Outro dia jogando futebol, quebrei o dedo. E eu que tô com tendinite, tô com dor de cabeça e tô com um pouquinho de cisco no olho. A gente chama esse de um abominável homem, meu pior é melhor. É aquela pessoa que está numa competição, assim, que ela não consegue escutar a dificuldade, o problema do outro, porque o problema dela é sempre maior. Maior. Talvez ela tenha um desejo de falar assim, ah, como eu estou tão mal, talvez vocês não estejam tão bem. Mas isso não vai ajudar o outro, né? Isso não é escutar. Por exemplo, se eu digo para o Tebas assim, ó, Tebas, a minha mulher, ela está me traindo. É também, né, meu? Você arranja cada mulher, né? Porra, Cris, cara! Então, é um exemplo que a gente trabalha de como, enfim, a gente está negando aquilo que seria assim, a natureza exata do sofrimento do outro e tentando tapar o abismo, né? O abismo da existência da gente, da vulnerabilidade da gente, da falta, né? E substituir isso por o quê? Pela alocação de culpados. Né? Inclusive, você é o culpado, ela é o culpado. Isso é uma forma de desescuta, de negação da escuta, que é uma coisa que a gente trabalha. Acho que tem muito também, eu estou perguntando a você, tem muito também de não querer que você sofra, não porque eu não queira que você sofra, porque eu não suporto o seu sofrimento. Então, na verdade, eu estou colhendo para mim isso. E não para você. Então, no fundo, gente, vocês estão vendo aí que a coisa é complicada, né? Isso ouvir não é escutar. A escuta é um percurso que envolve empatia, que envolve a capacidade de brincar, envolve o lúdico, envolve um pouco assim de cognição e pensamento, envolve arte, criação. É isso tudo que a gente quer, então, passar um pouquinho aí para vocês nesse livro O Palhaço e o Psicanalista. Isso. Como escutar os outros e transformar vidas, que está aí. Num formato de pré-venda durante os meses de março, abril. Se vocês clicarem aqui na descrição do nosso canal, vocês vão encontrar um link onde vocês podem adquirir esse livro, então, com um desconto diretamente aí na Planeta, na Amazon. A gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas estamos convidando vocês para entrar aí no livro. Depois a gente vai anunciar alguns lançamentos. E sobretudo, então, obrigado a todos. Obrigado. Pelos 100 mil inscritos. Obrigado a você, Tebas, por esse projeto. E obrigado a vocês, ouvintes, participantes do Falando Nisso. Por hoje é só. E escuta essa.